São como as rosas de um dia, os amores do instante que o vento logo levou. Pétalas e morcecidas deixam no ar o perfume de um sonho que se sonhou. Capas negras de estudantes são como asas de andorinha enquanto dobra. Palpitão sonhão distantes, aninhadas no verais do palácio de ilusão. São franjas onde é no mar que o vento logo barreja. Pairam na vida uns instantes, logo descem, depois morrem, mal se sabe se nasceram. Mocidade, oh mocidade, oh que ingênua e generosa faminta de ilusão. Que nunca são os motivos de quanto quero ao capricho, olho digo ao coração. Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 66ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje teremos uma emissão exclusivamente dedicada à Semana Académica que se vive na cidade do Porto. São os dias da Queima das Fitas 2011, que se iniciaram na madrugada do dia 1 de maio, domingo, com a monumental serenata, e prolongam-se até à tarde do próximo domingo, dia 8, quando se realizar a garraiada. Por essa razão, a banda sonora do nosso recanto de hoje será da responsabilidade de tunas originárias da Universidade do Porto. Bom, com uma exceção que será devidamente referenciada mais à frente neste programa. Iniciamos com a Tuna Mor, a Tuna Universitária do Porto, que interpretou aquele que muitos consideram ser o hino dos estudantes, Amores de Estudante, numa versão ao vivo. Segue-se a Tuna Académica do Instituto Superior de Engenharia do Porto, com Serenata ao Lar. Feche do ar, a luz. Deus, revive os olhos teus, a luz que vem do céu. E o bom Deus perdoou, a visão que inspirou o meu pobre cantar. Pois creio que Jesus colheu em ti a luz com que fez o luar. Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Vai cantar uma melodia muito conhecida lá fora, Vinho Verde. Ninguém na rua na noite fria, foi o luar. Voltava a casa quando vi que havia um velho mar. Não visitei, havia frio e nele longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de bravo monção. E o homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do vinho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar. Ao aumentar a melodia triste, o velho Luís, em que deixaste o existe para fazer feliz a terra mãe, a casa vai e o campo também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, português até me vem de ver. Vamos brindar vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do vinho que me fazem sonhar com palco a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A Tuna Feminina interpreta mais uma melodia do repertório popular português. Ao vivo, as meninas da FEUP cantam Vocês Sabem Lá. Vocês sabem lá. Para finalizar este pequeno excerto de músicas populares portuguesa, nada melhor que uma rapsódia. A Tuna Feminina do Orfeão Universitário do Porto interpreta, ao vivo também, Rapsódia Portuguesa. Yeah. Ter uma exceção. A tuna que segue não é do Porto, é precisamente de Lisboa, a capital, que decidiu dar uma ajudinha nesta emissão de hoje. Nos tempos que correm, devemos ser uns para os outros, não é verdade? Então a tuna universitária do Instituto Superior Técnico vai trazer-nos uma melodia bem bonita numa versão ao vivo, chama-se Fado de Cada Um. Bem pensado. Todos temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém foge. Por mais forte ao destino que Deus dá, bom seria poder-se um dia trocar o fado por outro fado qualquer, mas a gente já traz o fado marcado, e nenhum mais infelizmente do que esse de ser mulher. Bem pensado, todos temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Assim na minha bem clara se revelou, mas cantando, seja quem for adivinha, na minha voz soluçando, que finjo ser quem não sou. Fado é sorte, foge por mais forte ao destino que já. Voltamos à Cidade Invicta, desta vez a tuna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vamos ouvir Menina Azul. Senhor doutor, dê-me comprimidos para dormir. Dois caminhos paralelos que se cruzam no infinito e se devem separar. Eu para meu lado, você para seu lado, cada um para seu lado, deste caos infinito que é o universo. Vai, Tuna! Foras e foras de todas as cores e flores. E há contigo pelo jardim, a mar é tão bom, e a mão pela mão, e o pé peço aos meus amigos ouvintes que esta é talvez a melodia preferida aqui do vosso locutor no que diz respeito à interpretação de tunas universitárias. É a Tuna Universitária do Porto, precisamente, que vai interpretar Madalena. Chora, chora, como eu chorava, linda, chorar, amar, como eu amava. Pena por amor a Madalena, mas ela me abandonou e assim murchou em meu jardim essa linda com fé. Um barco sem timão, perdido em alto mar. Sou Madalena, sem te amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chorava, chorava, chorava, chorar, como eu amava, linda, deve amar. Chorava que dava pena por amor à Madalena, mas ela me abandonou e assim murchou em meu jardim essa linda flor. A próxima música é mais que uma música, é um... Um aviso. E para ti também. Já tive o privilégio de assistir à próxima canção interpretada por um familiar meu, um familiar próximo. É a turma da Faculdade de Economia do Porto, que canta Desconfia. Numa noite fria, tua noiva te falar para ir visitar. Desconfia. E se houver uma tia que por não saber mudar, à porta te faz esperar. Desconfia. E quando irromper o dia e ela se cesar, está a estudar. Desconfia. Desconfia do convite, desconfia da desculpa que diga e disser. Desconfia. Desconfia de quem é, mas não sabes se não é ninguém. Desconfiar é coisa necessária para enfrentar a falar para acreditar. Desconfia. Esse homem me diz que por não saber cantar a força se faz esperar. Desconfia. E quando irromper o dia e ela se usar, contestá-lo a estudar. Desconfia. Desconfia, desconvida, desconfia da desculpa o que diga e disser. Desconfia. Pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à semana académica que se vive na cidade do Porto. A queima das fitas 2011 iniciou-se na madrugada de 1 de maio, domingo, com a monumental serenata e prolonga-se até à tarde do próximo domingo, dia 8, com a garraiada. Para fecharmos a emissão de hoje, e porque para a semana vamos voltar às semanas académicas, mas não no Porto, obviamente, vamos então partir. Escutemos ao vivo Balada para os que Partem. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Corações que têm